progresso para os verdadeiros, humildade e respeito, pode crer que vem de berço. Sem atrasar ninguém, meu ofício eu exerço. A batalha é difícil, mas não para os guerreiros. Vibrações positivas, Deus no coração, amor sempre presente, paz pros meus irmãos. Sem competição, união é o que vira, já dizia o Chorão. Escute a sintonia, a raça unida jamais será vencida. A raça unida é o que pega, é o que liga. Os mano, as mina, todo mundo unido, derrubando as barreiras e calando o inimigo. Vencendo o desafio, a gente vai pra luta. Guerreiro com sua guerra, minha fé, minha cura. Música atua na alma e na mente, acabando com os males, alegrando muita gente. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina. Amor dentro do peito para todo cidadão. Igualdade entre os povos, melhorando a nação. Pra fazer revolução, a solução é a união. Somos todos iguais, quem não tem o coração. Mente aberta pra ideia produtiva e construtiva. Blindada e fechada, passos fortes na corrida. Essa aqui é a fita, sempre evoluir. Aprendendo e crescendo, objetivo é progredir. Família reunida, o salve pra quadrilha. Pirituba, Piqueri, Noroeste, Picadilha. DL tá envolvida, a Sul chegou também. Progresso pros guerreiros que fazem parte do bem. RAP, hip hop, sintonia, união sem fronteiras. Assim segue, assina cada um na sua trilha para o sonho alcançar. Sua força vai dizer onde você vai chegar. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina. Vivendo ativamente e prontos pra vencer. Pra adquirir respeito verdadeiro tem que ser. Não adianta só falar, tem que saber fazer. Pois nessa caminhada tem que ter um proceder. Justo não justifica, bom malandro não se explica. Antes de me julgar, conheça minha corrida. Pois vivo pela fé, Pirituba assim que é. Sempre corro pelo certo, pois não sou um Zé Mané. O meu sonho eu vou usar, num estilo, um bom lugar. Se o rap é compromisso, essa frase eu vou honrar. Com respeito e humildade, em memória ou sabotagem, sempre valorizando os guerreiros de verdade. Marca bobeira, sei que não vou, sozinho eu sei que não tô. Ganhamos a batalha, mas a guerra não acabou. Somos Zona Oeste, ali do Piqueri. Ativamente vários manos procurando evoluir. Aqui a ideia é forte, talento e não sorte. Força, fé e esperança, o nosso passaporte. Chegamos pra ficar, nosso espaço conquistar. Fiéis e verdadeiros fazem rap ecoar. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade e disciplina, amor dentro do peito. Fé e progresso para os verdadeiros, humildade.